pega só quem tá de volta. Tá de volta. A fúria da favela, o veneno, a revolta, irmandade. Hey, tamo junto, é tipo nós, voz. Tamo junto, é tipo nós, voz. Tamo junto, voz. Tamo junto, tamo junto. E nada foi de mão beijada ao respeito, a consideração que tem por nós, faz de família lá da quebra. Poder trocar uma ideia, uma palavra amiga. Ei Fábio, é hora de acordar, dar a volta por cima e voltar a estudar. Seu orgulho pra família, de ser feliz da vida e de parar para pensar. Nos poucos exemplos de vitória lá da vila, dos cara que vacila. Dia de luto, quem tá no prejuízo, me diz quem tá no lucro. Aí moleque sem futuro, sem cabeça pra escola e com um ferro na cinta. Muito doido de cola e quer provar que é bicho solto. Quer descer lá na quebra, dá um rapa de pipoca e dá um rolê, meter uma fita. E os cara nem se liga, que tudo é armadilha e o resultado é solidão. Trancar fiado numa cela e só na depressão, dias e noites, pensando no que fez e no que vai fazer pra ser feliz na vida e pra na vida vencer no sofrimento das favelas. E ter que vir lhe visitar no fundo de uma cela e os cara nem se liga que tudo é armadilha. Ei mano, é hora de acordar, dar a volta por cima, dar a volta por cima, dar a volta por cima, irmão. Sobe e desce o morro, correria. O bagulho é doido, correria. A saga de um povo, correria. De quem tem seguindo o olho, correria. Sobe e desce o morro, correria. O bagulho é doido, correria. A saga de um povo, correria. De quem tem seguindo o olho, é complicado, eu sei, mas já conheço as leis. A vida é dura, sem postura e quantas vezes errei. Mas hoje eu me levantei e tô de pé. Uma ideia pra você, qual que é? Não me escuta, prefere dar ouvido àqueles que querem te ver na rua cambaleando. E na madrugada vacilando, infelizmente não era o que eu imaginava. Olho pra trás e vejo a sua adolescência triste, de cabeça baixa e não pensou no seu futuro. Prefere esse mundo, viver de atrasalado e dar desgosto quem te colocou no mundo. Sua velha, que não se vê mais um sorriso no seu rosto. Agora, pra tudo que se faz é com esforço e na quebra. Vários pior, ficha suja no distrito. Pequenos vultos, sem lucro, pra sustentar seu vício que destrói, corrói e traz intriga com os amigos. Aliás, os que diziam que eram teus amigos e todos se afastaram e só sobrou você e eu. E como sempre, te dei ideias construtivas, mas você me ignorou em minhas tentativas. Ei mano, é hora de acordar, dar a volta por cima. Dar a volta por cima. Dar a volta por cima, irmão. Sobe e desce o morro, correria. O bagulho é doido, correria. A saga de um povo, correria. De quem tem seguindo o olho, correria. Sobe e desce o morro, correria. O bagulho é doido, correria. A saga de um povo, correria. De quem tem seguindo o olho, vamos é tempo de vitória. História de vida mal vivida, eu ainda trago na memória. Só que sua vida agora é outra, esqueceu. Colega de infância, parceria, agora é louca. Os ferra, a vida doida, o sol não vai e vem. Tá estreita a noite toda, já não pensa na vida. Sua vida é embaçar, andar drogado nas esquinas. Inimigo da paz, amante da guerra. Ou você toma jeito, ou vai deixar lembranças e saudade lá na quebra. Parece até que foi em vão o sofrimento da sua velha. Só você e ela você lembra. Em um barraco improvisado, iluminado à luz de vela. Foi mais mulher que muito homem, não te deixou sozinho e muito menos passa fome. Eles querem te ver fuder, querem te ver fudido. Trancafiado numa cela, maltratado tipo um bicho. Vê a derrota nos olhos da sua velha, que tem que vir lhe visitar no fundo de uma cela. Os cara nem se liga que tudo é armadilha. Ei mano, é hora de acordar, dar a volta por cima. Ei, dar a volta por cima. Dar a volta por cima. Dar a volta por cima, irmão. Correria, sobe e desce o morro, correria. O bagulho é doido, correria. A saga de um povo.